Eu conheço exatamente esse tipo de pessoa que diz que tá junto, mas por trás você que se foda. Deve ser por isso que você não me entende. Se fala por trás é que eu passei à frente. Deve ser por isso que você não me entende. Se fala por trás é que eu passei à frente. Juntos nós somos perfeitos. Meu ego, fiz as pazes com medo. Ei bro, agora tudo certo. Escrevia na mesa do hotel Blue Beak Azul enquanto ouvia Hail Mary, conversando com meu ego que me perturbava. Na cama deitada me lembrava Halle Berry. Então cê até gosta de mito ou não, pode até dizer que não sente atração. E o que te faz bem faz mal ao coração, e mesmo assim cê faz, porque tudo que faz mal é bom. Diamante de sangue, a que faça dinheiro, você que se dane. Será que isso é assim tão importante? Mas que eu me lembre, viver de agora não é esquecer de antes. A maior tortura pro escritor é não poder escrever, e a do cantor é não poder cantar. A do poeta é não perceber, então não impeça nenhum artista de poder criar. E o papo é tão profundo que mandaram sem fundo os últimos cheques. Ninguém aqui é perfeito, mas mesmo com tantos defeitos a meta é 10, 9 e meio, não serve. É daqui pra Coachella, Gina Rockefeller. Sem perceber troquei a pauta todas elas pelo rap. Ainda me lembro daquele Chevette caneta 0.7. Tive que matar uns vermes depois de matar uns back. Vocês querem lutar por alguma coisa então? Que viremos hooligans, hooligans. Ninguém é dono de porra nenhuma nessa merda. Vocês vão acabar virando um fanato de fãs. Vocês dizem que eu sou tão contraditório. Hoje eu gosto, odeio amanhã. Seus corpos vazios, olhares sem fundos. Minha alma tá lavada e minha mente mais sã. Eu conheci exatamente esse tipo de pessoa que diz que tá junto, mas por trás você que se foda. Eu rimo pra fazer esses demônios calar a boca. Deve ser por isso que você não me entende. E o diabo me falou pra eu não confiar as pessoas. Se fala por trás é que eu passei à frente. E eu rimando pra fazer esses demônios calar a boca. Deve ser por isso que você não me entende. E o diabo sussurrando pra eu não confiar as pessoas. Se fala por trás é que eu passei à frente. Hoje não tem mais freio pra cara feia nem sinal vermelho. Só um fino, um hino, libertando o culto em grito. Foda-se, não vim pra ser perfeito. Toma na minha conta universos diversos, tirados da lama. Lapidando a vida, tem que só engana. Hoje pela falsidade sou mais duas putas na minha cama. Cê não entende, muito à frente. 5 anos internado evoluindo game. Passamos de fase com base, não se abale. E eles falaram e deram risada. Do moleque da leste que não tinha nada. E eu fui pro sul e voltei. E hoje é tudo nossa quebrada. E uns parceiros cresceram e outros morreu. Na chance ou na escolha que Deus deu. E eu podia ser o que a rua ensina, mas aprendi com a rua e fizeram ser que nem eu. E lá de cima esse mundo não é nada. E é caminho das loucuras mais belas. E eu lembrei da favela na maior sacada. E da morena que tem meu coração na palma das mãos dela. E a madrugada tava sossegada e na mão de chave uma vela. Me entendi com o mundo e com suas garotas. E hoje eu vou ser de todas elas. Eu motivei os menor pra ser o que quiser. E colei num baile ali pra Itaquera. Fui elegante como quem não quer nada. Passei na lojinha na segunda viela. E difícil a vida com você, mas é muito mais foda sem ela. Você pode tá certo e eu posso tá errado, mas vamos pagar pra ver e já era. E o meu defeito sempre foi desconfiar demais. Meu erro sempre foi confiar demais. Você tá certo, eu amo o caos, mas você devia dar valor pra você ser o meu valor e eu dar valor à paz. Mas de novo eu acordo vidrado. Um quarto de outra área na nuca, um banho gelado. Angústia e ansiedade, o certo sou eu. E quem não for que se acerte lá embaixo. Andei cambaleando pela casa sem ninguém na frente. Teve ligado eu esbarrando nos quadros. Trabalhando pra ser livre, pagar milhões pra ver o presidente a 7 palmos. Os morros e o rio, os professores mal pagos. Contra o estado, e vocês querem lutar por alguma coisa então que? Que viremos hooligans, hooligans. Eu conheci exatamente esse tipo de pessoa que diz que tá junto, mas por trás você que se foda. Eu rimo pra fazer esses demônios calar a boca. Deve ser por isso que você não me entende. E o diabo me falou pra